água no deserto, procurei seu passo incerto pra me aproximar a tempo. O seu código de guerra e a certeza que te cerca me fazem ficar atento. Não me importa a sua crença, eu quero a diferença que me faz te olhar de frente, pra falar de tolerância e acabar com essa distância entre nós dois. Deixa eu te levar, não há razão e nem motivo pra explicar que eu te completo e que você vai me bastar. Tô bem certo de que você vai gostar, você vai gostar. Deixa eu te levar, não há razão e nem motivo pra explicar que eu te completo e que você vai me bastar. Tô bem certo de que você vai gostar, você vai gostar. No oceano, um esforço sobre-humano pra recomeçar do zero. Se pareço ainda estranho, se não sou do seu rebanho e ainda assim te quero. É que o amor é soberano e supera todo engano, sem jamais perder o elo. E é por isso que te espero e já sinto a mesma coisa em seu olhar. Deixa eu te levar, não há razão e nem motivo pra explicar que eu te completo e que você vai me bastar. Tô bem certo de que você vai gostar, você vai gostar. Deixa eu te levar, não há razão e nem motivo pra explicar que eu te completo e que você vai me bastar. Eu sei, tô bem certo de que você vai gostar, você vai gostar. Deixa eu te levar, não há razão e nem motivo pra explicar que eu te completo e que você vai me bastar. Eu sei, tô bem certo de que você vai gostar, você vai gostar.